boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Esta é uma incorporação, sim. Mas é uma incorporação do jeito maduro. Sabe o que é uma incorporação de um jeito maduro, com maturidade mediúnica? São médiuns que não querem dar um show. São médiuns que se preocupam muito mais em trazer a mensagem para a evolução da humanidade do que dar um show, do que querer aparecer. Vocês entendem isso? E toda incorporação é o quê? Anímico-mediúnica. O animismo anda junto com a mediunidade. Mas esse animismo deve estar equilibrado. Para que esse animismo esteja equilibrado, é necessário que o médium adquira maturidade. É necessário que ele erradique dele a vontade de aparecer. É necessário que ele erradique dele a necessidade de aplausos, os interesses próprios, a necessidade de enriquecer com a mediunidade, a necessidade de fama. É necessário que ele substitua tudo isso por uma conduta altruísta, por uma visão universalista, por uma visão universal, visão de universo. É necessário que ele enxergue o seu próximo como seu irmão, como alguém que ele ama de verdade, não só fala, mas ele ama. Ele dá assistência, ele dá atenção, ele quer ajudar, ele quer que esse mundo melhore, porque está muito ruim, não está? Está muito violento, não está? Ele quer que essa humanidade seja mais amorosa, ele quer que essa humanidade seja mais compreensiva, seja mais uns amigos uns dos outros, que uns respeitem aos outros, que as brigas e as picuinhas acabem, que as fofocas e as maledicências de uns para com os outros acabem, que as famílias se unam e não se separem. Que o pai ame o seu filho, que a mãe ame a sua filha, seu filho, que o filho e a filha ame seu pai e sua mãe e não haja campo de guerra dentro de casa. Que as inimizades do passado, que os desafetos do passado, que hoje estão reencarnados na mesma família para se acertarem, se acertem verdadeiramente e parem de tentar virar o rosto, virar a cara, tapar os ouvidos para a realidade, achando que é tudo uma fantasia quando ele é esclarecido. Porque as pessoas são esclarecidas, mas não aceitam. É mostrado para as pessoas, os médiuns mostram para as pessoas o que está acontecendo e elas não querem enxergar, elas não querem aceitar, elas não querem acreditar que em muitas das situações o seu pai, a sua mãe, é um desafeto seu do passado e vocês não se dão bem porque essa briga já ocorre por muitas vidas e Deus colocou vocês como pais e filhos para vocês se amarem e desfazerem essa desavença. Não só de pai e mãe, ou mãe com filha, com filho, mas também entre irmãos, entre primos e também entre colegas de trabalho. Muitos colegas de trabalho estão juntos porque também são desafetos do passado. Perceba que no seu trabalho tem aquela pessoa que não vai com a tua cara ou você não vai com a cara dela e vocês não se batem, não se dão bem e nunca aconteceu nada entre vocês. Vocês se olham e sentem isso. Quando vocês sentirem isso, prestem atenção porque pode ser algo energético. O seu espírito identificou o dele e ele identificou o seu mesmo sem lembrar. Se você sentir isso, transmute. Transfira esse sentimento negativo para algo bom. Ah, mas é difícil, mas não é impossível. Se você disser que é difícil, você nunca vai ser amigo dele. Até quando essa desavença vai persistir? Até quando esse cordão energético que liga você a ele vai durar? Então é necessário que essa humanidade desperte do sono profundo o qual ela está. Eu sou a Pombagira Maria Padilha das Almas. Eu caminho com essa moça. como ela está sempre do lado dele, eu acabo andando com ele também. Mas quando ela está separada dele, é com ela que eu ando. Com ele andam outros. E às vezes algumas da minha falange. E eu vou explicar algo sério para todas as pessoas que vão assistir agora e que vão assistir no futuro. Para as pessoas e para os médiums, seja um médium que for, seja um médium que está numa boa frequência, seja um médium que está na luz ou um médium que está nas trevas, também um médium que acha que está na luz, mas está nas trevas, e um médium que está nas trevas e acha que está na luz. Tem médium que acha que está na luz, mas está nas trevas. E tem médium que acha que está ruim, que está nas trevas, mas está na luz. Tem médium que acha que as suas concepções estão certas. Tem médium que acha que pelas suas atitudes ele está trabalhando para Deus, está servindo a Deus, mas não está. Porque os seus planejamentos e as suas atitudes para com seu próximo e para com outros médiums não vêm da luz, vêm das trevas. Deus não trabalha em trevas. Deus não trabalha tramando contra os seus irmãos, seus filhos. Deus não trabalha desse jeito. Aqui, nesse planeta, ainda tem muitos espíritos que estão vibrando no mal, desencarnados, que não querem o progresso da humanidade. Tem muitos ainda. Eles sabem que já perderam, mas eles vão continuar tentando influenciar essa humanidade, porque muitas dessas pessoas, muitos dos encarnados, estão em sintonia com eles. Estão em sintonia com eles, eles sabem disso. Estão na mesma faixa vibratória que eles. E é muito mais fácil eles usarem encarnados como instrumentos do que eles trabalharem como espíritos nas mentes das pessoas. É muito mais eficiente quando eles têm instrumentos encarnados para fazer isso para eles. É menos cansativo para eles. E eles estão encontrando sintonia em muita gente. Muita gente que acha que não está em sintonia com eles, está. Está em sintonia com eles. Existe uma espécie de computador extrafísico, um computador que emite ondas. Toda essa mensagem que eu venho trazendo agora não vem do Pedro, vem de mim. Não está em livros. Existe um computador, uma nova tecnologia, muito recente, muito nova, de espíritos das trevas, que esse computador emite ondas magnéticas. Essas ondas é para o seguinte: essas ondas são emitidas por esses supercomputadores para o planeta, principalmente para o Brasil, onde tem muitos dos enviados do Senhor encarnados, muitos espíritos de luz, muitos espíritos evoluídos estão encarnados hoje realizando missões para o progresso da humanidade, no âmbito da mediunidade, na medicina, na região, na parte educacional. Estão reencarnados hoje como médicos, enfermeiros, como médiuns, espíritas, umbandistas, universalistas. Tem muita gente da luz na Umbanda, tem muita gente da luz no Espiritismo, tem muita gente da luz no Universalismo, tem muita gente da luz na religião evangélica. São religiões onde esses espíritos estão encarnando em grande quantidade, porque Deus precisa falar em todas as línguas para aqueles que aceitam naquela língua. Então ele fala na língua que eles aceitam, e essas pessoas são os instrumentos de Deus. Muitos estão reencarnados na área medicinal, da medicina, médicos e enfermeiros, como eu disse, e na parte educacional, professores, espíritos de luz que reencarnaram para ser professores e professoras. E existem os encarnados que não estão nessas áreas, mas estão aqui para evoluir. Estão aqui para ouvir as boas novas, para ouvir a mensagem que vem da espiritualidade, através desses enviados. Esses enviados, cada um tem um nível evolutivo. Uns são mais evoluídos, outros menos, mas são todos espíritos iluminados. Uns têm poucos karmas, outros não têm nenhum karma, outros não têm quase nenhum karma. Todos eles têm poucos karmas. Os que têm karmas, tem outros que não têm. Mas vieram por amor. Tem uns que são dotados de uma grande luz, outros têm uma luz menor, mas não deixa de ser uma luz bonita. Existem vários níveis evolutivos. Uns têm mais expansão de consciência, pensam mais acelerado, mais rápido, entendem as coisas muito mais rápido. Quando um ainda está raciocinando, ele já entendeu tudo. Mas o outro que ainda está raciocinando também é iluminado, ele só é menos evoluído e tem menos expansão de consciência, mas é um iluminado. Ele também é um enviado. E o que ocorre? Nunca encarnou nesse planeta tantos espíritos da luz. Nós estamos num momento onde tem muitos espíritos da luz reencarnados e isso está assustando as trevas, porque isso nunca aconteceu aqui. Porque esses espíritos desencarnados das trevas, quando eles olham esses iluminados encarnados, eles não veem um corpo. Vocês só enxergam um corpo, não é? Vocês estão vendo alguma luz aqui em volta do Pedro? Só o corpo dele, não é? Os de lá também. Mas esses espíritos não. Quando eles veem um enviado, eles enxergam a luz. Exemplo, vamos supor que a Cláudia seja um desses. Vamos supor que ela seja um espírito muito iluminado. Quando eles olham para ela, eles não enxergam esse corpo. Eles veem o corpo, mas eles veem o espírito. Eles veem a luz que está em volta dela e eles também veem muitas outras coisas. Eles não veem os mentores dela, porque os mentores estão vibrando numa outra frequência. Mas esses mentores podem se materializar um pouco mais e se mostrar para esses espíritos das trevas ao redor dela. Eles podem se mostrar, eles podem adensar as suas vibrações e se mostrar, como a gente vem fazendo várias vezes. Vendo a luz, eles já identificam que não é um dos deles encarnados. É um dos opositores deles. Ou seja, eles são das trevas, se ela é da luz, ela é um opositor. Eles identificam. Então, eles começam a trabalhar para atacá-lo, para pará-lo. Assim como existem muitos desses que estão reencarnados, mas ainda estão no esquecimento, não sabem nem quem são e o que vieram fazer. Então, essas pessoas também são atacadas e não sabem por quê. São atacadas espiritualmente, são atacadas por outras pessoas que são influenciadas por eles e porque também são espíritos das trevas que estão reencarnados, espíritos sem luz, que quando estão do lado de um iluminado, cisma com o iluminado, implica com ele, sem ele ter feito nada para ele. Porque sente a luz. Isso vem acontecendo forte. Mas ainda é muito pouco para esses espíritos das trevas, porque eles querem o caos. E eu, como Exu mulher, eu sou uma organizadora do caos. Eu não posso deixar ocorrer o desequilíbrio. Tudo tem que estar equilibrado, porque Exu é organizador do caos. Exu é equilíbrio. Então, prestem atenção. Eu vou voltar aos computadores. Esses computadores emitem ondas magnéticas que são absorvidas pelas mentes, são captadas pelas mentes. É claro que essas ondas têm um propósito. Ela emite uma frequência de baixa vibração, mas de alta potência, com comandos. E os comandos é para o seguinte, é para distorcer tudo o que esses enviados da luz falam na internet. É para distorcer tudo. Tudo o que é falado. Mas não só isso. Essas ondas é para distorcer tudo o que é falado e também para que essas pessoas tomem atitudes e façam algo contra os trabalhos da luz, para que elas tomem uma atitude, como se dissesse assim: você precisa tomar uma atitude com relação a isso, você não pode ficar parado, você precisa acabar com isso, porque isso é uma grande farsa, isso é uma mentira, você precisa fazer alguma coisa. E aí essa pessoa, ela começa a trabalhar contra o trabalhador da luz. Ela começa a tentar influenciar todos os outros encarnados, que eles acabam convencendo muitos. Por quê? Porque muitos desses encarnados são espíritos ignorantes, imaturos e ingênuos, facilmente manipulados. E quando eles tentam convencer, eles conseguem. Conseguem convencer muitas pessoas de que aquele trabalhador da luz é um mentiroso, de que aquele trabalhador da luz precisa ser parado a qualquer jeito, e ele começa a entrar numa atitude insana para parar aquele trabalhador da luz sob influência do comando dessas ondas que vêm desses computadores. Isso está em curso. Nós já desmantelamos vários desses redutos. Nós destruímos todos os computadores e levamos muitos espíritos das trevas. Nós já fizemos isso, mas tem algo que muitos não sabem. Espertos do jeito que eles são, aqueles que lutavam entre si lá no abismo e nas trevas, eles se uniram, eles estabeleceram uma trégua e se uniram. Então, essa tecnologia foi espalhada para todas as facções. Então, existem muitas outras facções que estão com essa tecnologia. Nós acabamos com um reduto, levamos muitos deles. Essa operação foi feita aqui, essa semana. Mas existem outros redutos, outras facções com esses computadores. E as ondas continuam a ser emitidas. São muitos redutos, porque existem muitos desses espíritos das trevas. São milhões deles. E eles se uniram. Entendam que nas facções entre espíritos das trevas existem brigas, porque eles pensam diferente. Mas se eles forem inteligentes e se unirem, eles se tornam bem fortes. Bem fortes. Mas eles não são mais fortes do que a luz. Eles só vão nos dar mais trabalho, apenas isso. Só vão nos dar mais trabalho. Isso é bem verdade, porque eles se uniram, eles se tornaram mais fortes. E unidos eles são mais fortes. E eles estão fazendo, isso está repercutindo aqui no plano físico. Os espíritos das trevas reencarnados estão se unindo para desacreditar e desmerecer o trabalho dos enviados da luz encarnados. Eles estão se unindo. Espíritos das trevas encarnados estão se unindo para desacreditar, desmerecer os trabalhadores da luz. Eles vão procurar, eles vão vasculhar a vida desses trabalhadores da luz para procurar alguma falha, algum erro, para condená-los e julgá-los, para desmoralizá-los. Eles farão, muitas vezes, com que algo antigo fosse algo atual, algo que aconteceu há 10 anos atrás. Eles vão fazer as pessoas acreditar que foi algo que aconteceu agora, para desacreditá-los e desmerecê-los. E as pessoas vão acreditar, muitos vão acreditar. Eles farão isso com muitos trabalhadores da luz. Eu não estou falando do Pedro, abram as suas mentes. São muitos trabalhadores da luz que sofrerão isso. Sofrerão isso. Principalmente os trabalhadores da luz que são corajosos. Quem são os corajosos? São os que não se importam com a opinião da humanidade incrédula e ignorante. São os que não se importam com a opinião do homem, que colocam a cara no mundo, na internet, no YouTube, sem medo do que possa vir a acontecer, porque eles não temem o homem, não temem esse mundo, porque eles não são daqui, então não tem o que temer, eles estão de passagem, eles não são daqui, então não tem o que temer as coisas daqui, aqui é tudo passageiro, tudo vai acabar, daqui a pouco eles estão desencarnando e voltando e todos os problemas vão ficar por aqui, eles vão embora. Principalmente esses que são corajosos e continuam botando a cara na internet. Muitos trabalhadores da luz que reencarnaram com missão na mediunidade são fracos, mas mesmo assim tiveram a oportunidade. Sim, fracos, porque tiveram atitudes de um covarde. Quando foram chamados para se expor na internet, para canalizar alguns extraterrestres ou espíritos, incorporar para trazer mensagens, para trabalhar em conjunto com a espiritualidade, correram, fugiram, porque são covardes. Para trabalhar para o Cristo, para entrar no barco conjunto com Jesus Cristo, é enfrentar um mar revolto, muito revolto, mas preferiam ficar na praia, na calmaria, sentado numa cadeira de praia com um guarda-sol e água de coco, água fresca e peixe frito. Não quiseram entrar no barco com o Cristo. Entrar no barco com o Cristo no planeta Terra é enfrentar ondas de 30, 40 metros, é enfrentar um mar de ressaca, muita ressaca. O que é essa ressaca? O que são essas ondas? São os seres humanos daqui, que são resistentes a tudo que é da luz, tudo que é bom, que não querem o novo, não querem evoluir, rebeldes, reincidentes no crime espiritual. Porque se vocês entrassem num barco com um Cristo em algum planeta ditoso, o mar não é revolto, o mar é manso e calmo. Mas entrar no barco com ele aqui na Terra é um mar muito revolto. Vai enfrentar muita luta, muitos obstáculos. Então, esses que se expõem são aqueles que serão atacados, desmoralizados, zombados, escarnecidos, julgados, sofrerão tramas, tentarão achar alguma coisa na vida deles para desacreditá-los, desmerecê-los, julgá-los e condená-los. E existem vários níveis evolutivos de seres humanos aqui na Terra, existem vários tipos de evolução nos espíritos reencarnados. E aqueles que têm pouca evolução, que têm pouca expansão de consciência, esses são facilmente manipulados, e eles são muitos. Eles são muitos. Eles serão facilmente manipulados e convencidos por espíritos das trevas que estão reencarnados hoje. Eu vou dizer mais. Esses computadores que emitem essas ondas, elas também são ondas, prestem atenção agora a todos os médios de todas as casas, são ondas que são captadas pelos médiuns de todas as religiões e todas as casas, principalmente espíritas, umbandistas e universalistas, principalmente esses, mas de outras religiões também, para que os médiuns lutem entre si, para que os médiuns desconfiem um dos outros, para que os médiuns se separem, não fiquem mais unidos, para que sintam raiva uns dos outros, para que os médiuns impliquem uns com os outros, para que os médiuns falem algo que vai irritar o outro médium. E isso vai baixar a vibração. Quando baixar a vibração, que um médium ficar irritado com o outro, que umbas hipnotizados vão se acoplar e vão intensificar a briga, vão intensificar o desentendimento para colocar a casa em desordem e o trabalho não ser feito. Essas ondas vão fazer o quê? Ocorrer a inimizade dentro do corpo mediúnico, para que não haja união e o trabalho não seja feito na eficiência que ele deve ter, para que sejam abertos brechas na casa e esses espíritos trevosos entrem e influenciem os médiuns, enganem os médiuns, mistifiquem-os e também influenciem os convidados a se levantarem de repente, fazer uma loucura. E também para incorporar em algum convidado que é médium, mas que não tem ainda maturidade mediúnica, ou ainda tem aquela necessidade de aparecer, de dar um show, e eles identificam isso facilmente, então eles vão incorporar num médium na plateia para o médium começar a gritar, se balançar, gargalhar e atrapalhar a reunião. porque eles vão se aproveitar da brecha que o médium que está na plateia deu. Qual é a brecha? Vontade de aparecer. Vontade de querer dar um show na frente de todo mundo. A vontade imensurável de incorporar, ou seja, imaturidade total, infantilidade, falta de controle na mediunidade. Os propósitos da mediunidade não são esses. Os propósitos da mediunidade é para usar essa mediunidade para o progresso do próprio médium e o progresso da humanidade. É para crescimento, para evolução e, assim, adquirir a felicidade, mudar o seu padrão vibratório, a prática do bem, fazer o bem e se tornar um espírito melhor, um espírito mais amoroso, com uma frequência mais elevada, um espírito mais caridoso, mais respeitoso uns com os outros. Mediunidade é para isso e muito mais. Não vamos entrar nesse detalhe agora, porque senão vai ficar muito longo. Mas muita gente acha que mediunidade é para dar um show, é para aparecer, é para adquirir fãs. É como se o médium se tornasse um artista, se tornasse um ator e quer fãs, quer um fã-clube. Mediunidade não é para isso. Então, essas ondas é para tudo isso. É para tudo isso. Essas ondas também são enviadas para os espíritos das trevas reencarnados, que são experientes, que têm conhecimento, que são manipuladores, estrategistas, dotados de um poderoso magnetismo, capazes de influenciar muita pessoa, muita gente ignorante. Essas ondas são comandos para eles intensificarem a trama contra os trabalhadores da luz. Porque eles já fazem a trama por si mesmos, porque eles são das trevas encarnados. Então, eles identificam o trabalhador da luz e já começam a tramar sem influência. As ondas é só para intensificar as ideias deles que já existem. As ideias deles já existem. As ondas são só para intensificar, fortalecer o que já existe. E também são incutidas ideias. Ideias, sim. Como se dissesse assim, como se as ondas dissessem assim para ele: melhora isso aí, faz isso aqui, espera um pouco, dá uma paradinha, dá um tempo, deixa a poeira baixar, deixa esfriar um pouco. Enquanto isso, você vai tramando, eu vou te ajudar. Vai nisso, vai naquilo outro, faz isso, junta isso, vai juntando. Enquanto isso, a poeira baixa. E, de repente, você reaparece de novo com várias outras coisas para falar daquela pessoa que você quer destruir o trabalho. Porque isso é uma atitude trevosa. Um espírito de luz reencarnado não faz isso. Ele não trama contra os seus irmãos. Ele não trama para destruir um trabalho espiritual. Não é assim que Deus trabalha. Existem coisas que os homens não podem colocar a mão. Existem pelejas que são de Deus. Existem pelejas que não cabe ao homem fazer. A luta não é contra a carne e o sangue. Não é luta de irmão contra irmão. A luta é espiritual. Então, quando um irmão trama contra outro irmão de fé, mesmo que não considere o outro irmão, mas é irmão, querendo ou não querendo, porque vieram da mesma fonte, quando ele trama contra outro, pode ter certeza que ele fez um chamado para espíritos das trevas para ser ajudado por espíritos das trevas. É um chamado, principalmente se ele arrebata muitas multidões. Ele chama a atenção de espíritos muito trevosos. Porque existem trabalhadores da luz aqui que são uma grande ameaça para espíritos das trevas desencarnados e encarnados. Ameaça por quê? Ameaça porque o trabalhador da luz encarnado está mudando muitas vidas para melhor. Isso é uma ameaça para eles. Porque se o padrão vibratório das pessoas subir, se elevar, não vai haver mais espaço para eles aqui. Eles terão que se retirar. Então é uma ameaça para eles. É uma ameaça. Porque se prega o amor, se prega a fraternidade, se prega a união, se prega a caridade, se prega o respeito, se prega o retirar todas as paixões, se prega o remover os vícios. Esse tipo de conselho, isso que se prega, é da luz ou é das trevas? É da luz, não é? Então vai incomodar quem? vai incomodar as trevas. Vai incomodar as trevas. Quando se zomba de alguém na internet, se escarnece, desmerece, desacredita, ameaça que vai fazer isso e aquilo outro, sim, existem ameaças. Isso não é da luz. Quando há uma exortação, acham que é uma ameaça. Não, foi distorcido. E muitos acreditaram e interpretaram da mesma forma, distorcido. Foi distorcido tudo. Fizeram isso com muitos. Distorciam tudo o que Jesus dizia. Muitos das trevas encarnados distorciam o que Jesus dizia. Muitos tiveram suas pregações distorcidas. Mas essas distorções não são causadas só por essas ondas. Essas distorções também são causadas pelas próprias mentes dessas pessoas, porque são espíritos ignorantes e atrasados e não compreendem o que está sendo dito. Então eles distorcem tudo o que está sendo dito. Quer ver um exemplo? Vamos supor que o Pedro é namorado da Francis. É só um exemplo. E aí a Francis está fazendo alguma coisa que é uma tremenda bobeira o que ela está fazendo, alguma atitude. E o Pedro fala assim para ela, para com isso, para com essa palhaçada, isso é uma bobeira o que você está fazendo, para com essa palhaçada. A Francis chega para ele e fala assim, o quê? Você está me chamando de palhaça? Ou seja, ele não está chamando ela de palhaça. Ele disse que a atitude dela é uma palhaçada. Mas ela distorce tudo e diz que ele está chamando ela de palhaça. Isso é uma distorção. Está sendo distorcido o que ele disse. A distorção é causada por quem? Ela pode ser causada por espíritos doentes. Sim, doentes. Espíritos com a doença mental, a doença do espírito, eles distorcem tudo o que é dito. Ou essa distorção pode ser causada porque aquele espírito não é capaz de compreender e entender o que está sendo dito. Então ele distorce tudo, ele não interpreta direito, porque ele não tem uma boa interpretação, porque falta evolução espiritual e falta expansão de consciência para interpretar o que está sendo dito. Então ele distorce tudo. Ele distorce tudo. E esses espíritos das trevas sabem que isso existe aqui, porque aqui é um mundo de espíritos doentes. E tem muitos espíritos que não são doentes, mas são atrasados. Não têm expansão de consciência e nem evolução espiritual. Eles sabem disso. E que são facilmente manipulados. Facilmente manipulados. E que estão inseridos totalmente na ilusão deste planeta. E não enxergam nada além. Só enxergam o que tem aqui. E o que vem. Então são facilmente manipulados. Muitos estão totalmente inseridos nesse sistema. Então são facilmente manipulados. E esses espíritos das trevas estão jogando pesado, como nunca jogaram antes. Porque, como eu disse, os trabalhadores da luz estão aqui em grandíssima quantidade. Então eles estão trabalhando muito mais ávidos do que nunca. Enquanto os trabalhadores estão dormindo, eles estão trabalhando, estão estudando. Eles não param. Eles são insistentes, são persistentes, são audaciosos. Eles não têm medo. Eles fazem o mal, sabem que estão fazendo o mal, sabem que haverá consequências, mas mesmo assim eles continuam fazendo. Eles conhecem a lei de ação e reação. Eles sabem que vai voltar tudo para eles, mas eles não estão nem aí para isso. Eles vão continuar fazendo mal. Eles querem. Eles não são tementes a Deus. Eles não obedecem a Deus. São rebeldes. E Deus respeita o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio vai só até um certo ponto. A luz não pode ficar parada e deixar eles brincarem e fazer o que querem no planeta, senão eles destroem tudo. Porque a quantidade de pessoas que está em sintonia com eles é muito maior do que aqueles que não estão em sintonia. Os médiuns vão começar, essas ondas também fazem o seguinte, elas são emanadas para os médiuns, para os médiuns começarem a desanimar, esmorecer, começar a não sentir mais vontade de estudar os conhecimentos espirituais, começar a não sentir mais vontade de estar no trabalho espiritual, falar, hoje eu vou ficar em casa, não quero ir lá não, vai ser aquilo tudo de novo, é a mesma coisa, eu vou ficar em casa, eu vou ir menos, vou ir uma vez na semana só, eu estou indo demais, vou dar uma atenção maior à minha vida, não preciso me dedicar tanto. para perderem a noção de vida. Exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Começa a dar tristeza, para dar um desânimo, uma tristeza da vida, para a vida perder o propósito. Ele vai começar a sentir como se a vida tivesse perdido o propósito. Essas ondas também são para isso. Elas estão sendo inseridas em todo o planeta, inclusive países que estão em guerra, para intensificar as guerras. Intensificar as guerras. Essas ondas estão indo para presidentes, chefes de nação que estão em sintonia total com as trevas, patrocinadores de guerras, que estão tomando atitudes loucas com relação às guerras. É para influenciar a todos, inclusive aqueles que não vieram com missão, mas vieram para evoluir, para ouvir tudo o que é dito pelos trabalhadores da luz, para vocês desanimarem de evoluir. E para influenciar os seus familiares que acham que vocês são loucos, porque vocês estão buscando por espiritualidade, e os seus familiares chamam vocês de malucos, para vocês pararem de ver esses vídeos, porque esse Pedro é um louco. Essa Sônia é uma louca, essa Sabrina é uma louca e outros que estão no YouTube também são loucos. Para vocês pararem de assistir isso, porque vocês estão enlouquecendo, estão bitolados. Eles estão sendo influenciados por essas ondas para perturbar vocês, para dizer que vocês são loucos, para vocês pararem com isso, para eles até mesmo seus próprios familiares brigarem com vocês dentro de casa, para os seus familiares não deixarem vocês saírem de casa para ir no centro espírita, para ir num centro universalista, ficar te perturbando para você não sair. E toda vez que você tem que sair para ir no centro espírita, ou umbandista, ou universalista, é uma briga danada dentro de casa. Para vocês assistirem um vídeo desse, vocês têm que assistir escondido, com fone de ouvido. E quando a mãe, o pai ou o irmão entra dentro do quarto ou de casa, vocês rapidamente trocam de canal, tiram o fone e fingem que está vendo outra coisa, que com certeza é daqui da Matrix. Percebam que quando vocês estão assistindo, o seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão ou qualquer outra pessoa, seu marido, sua mulher, ele não entrou no seu quarto. Você começou a assistir, passou um tempo depois, ele entra no seu quarto de repente. Como se ele já soubesse que você estivesse assistindo. Eles são avisados. Olha, ele está lá assistindo, vai lá. Só que eles não sabem que estão sendo avisados. Eles não sabem, mas estão sendo avisados. Sim, pode ser em qualquer lugar. Se você estiver no banheiro demorando muito com o celular, ele vai gritar: você está no banheiro vendo aquele vídeo, não é? Você está aí no banheiro vendo aquele vídeo de espiritualidade que eu sei? Essa loucura, mete a cara no celular, tira o celular da tua mão, puxa para ver o que é, para te pegar de repente. Estão sendo todos manipulados por essas ondas que são emanadas. Percebam que não precisa ter um espírito ali para inspirá-los e intuí-los a fazer isso. Essas ondas já fazem o serviço sem eles precisarem estar do lado dessas pessoas. Ou seja, eles poupam trabalho. Eles podem fazer outras coisas, não precisam estar do lado das pessoas intuindo e inspirando. Eles podem estar fazendo outras coisas enquanto as ondas fazem o trabalho para eles. Já chamaram de lavagem. Sim, vão dizer que há uma lavagem cerebral. Vão dizer que o Pedro está igual a esses religiosos fanáticos que fazem lavagens cerebrais. Sendo que, na verdade, nós estamos fazendo tudo ao contrário disso aqui. Nós estamos expondo para vocês a verdade e como as coisas funcionam. Nós estamos trazendo aqui toda a trama das trevas, as obsessões complexas e tudo o que há nos laboratórios das trevas, como eles manipulam as mentes. Nós estamos expondo todos os segredos das trevas aqui, dos trevosos desencarnados e dos encarnados. Porque não pensem vocês que não há trevosos encarnados. Muitos deles são engraçados. Vocês vão achar que são gente boa, são bem-humorados, fazem brincadeiras, são inteligentes, eles conseguem falar bem manso e pausadamente, eles convencem, eles são extremamente astutos. Sim, eles são dotados de uma grande astúcia. São os diabos. O diabo é dotado de grande astúcia e o diabo está encarnado. Os demônios são homens. São homens. Os demônios são homens. Não é algo sobrenatural. Os demônios são homens. Nós nos deparamos com eles a todo instante e a todo momento. E nós precisamos muito de instrumentos encarnados que estão em sintonia com a luz, porque eles têm os seus instrumentos encarnados que estão em sintonia com eles. São muitos. Mas nós, os da luz, estamos tendo dificuldade de achar pessoas que estão em sintonia conosco. Estamos tendo muita dificuldade. Além de nós termos dificuldade de achar alguém que tem sintonia conosco, às vezes a gente acha alguém que está em sintonia conosco, mas falta muitas outras coisas. Falta atitude, falta audácia, falta ausência de medo de se expor, de falar o que tem que ser falado. Falta interesse no estudo. Falta interesse no estudo. E muitos que estudam, falta um pouco mais de gana no estudo, de mais atenção. Falta um pouco mais de expansão de consciência e evolução espiritual para entender o que está escrito e conseguir expandir aquilo e trazer. Falta oratória. Falta vocabulário. Tem muita gente boa que vibra numa frequência altíssima, mas é um ignorante. Aí fica difícil para nós usarmos. Sim, tem muita amorosidade, tem uma frequência elevadíssima, tem boa vontade, muitos têm audácia, muitos têm atitude, bota a cara e faz o que tem que fazer, mas falta um pouco de intelectualidade, que precisa ter. Falta um pouco de vocabulário, falta estudo. Então se torna um... Muito obrigado. Se torna um instrumento ineficiente. Não é um instrumento eficiente, porque é muito diferente você usar um médium com conhecimentos no arcabouço mental, com uma boa expansão de consciência para entender o que está escrito, conseguir guardar os conhecimentos e conseguir passar os conhecimentos. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Então, quando a gente acha algum médium que tem todos os atributos que nós necessitamos, nós agarramos com unhas e dentes aquele médium. Nós defendemos, sim, e elogiamos. Nós temos que elogiar, porque o elogio vai dar força para aquele médium continuar. É o elogio positivo. Não é porque ele está sendo fascinado. É porque nós estamos dando força para ele continuar, porque é um instrumento raro. Às vezes, quando eu vou visitar minha família, minha mulher fala de espiritismo, não. Exatamente isso que ele disse. Foi muito bom ele ter falado isso. Ele vai visitar a mulher dele, não é isso? A sua ex-mulher? Vai visitar a família da esposa e quando ele chega lá, a família já fala assim para ele: não fala esse negócio de espiritismo aqui. Ou seja, fala das coisas daqui da Matrix, porque eu quero continuar na ilusão. Eu não quero sair da ilusão, eu quero ficar nesta zona de conforto. Porque se a pessoa sair da ilusão e aceitar ouvir o que ele tem para dizer, ela vai ter que mudar e ela não quer mudar, ela quer continuar daquele jeito. Então ele se torna uma ameaça. É como se dissesse: não vem me tirar da minha zona de conforto, não. Porque tá muito bom aqui, tá confortável e é aqui que eu quero ficar. Não vem me falar esse negócio de espiritismo. Você está vendo? Vocês estão vendo o quanto é difícil? Hoje haverá duas palestras. Virá outro para falar através dele, que fala de uma forma diferente de mim, não é o meu estilo, não é o meu jeito, mas é um estilo que se faz muito necessário nesse momento. Infelizmente, não é um estilo que nós gostamos de usar, mas infelizmente é um estilo que chama atenção e que precisa ser falado assim. Infelizmente, não encontramos outra alternativa. É um estilo que traz a distorção de muitas mentes. As mentes distorcem. Mas, infelizmente, é o que chama atenção e é o que faz muita gente mudar. Porque quando há as distorções, faz o trabalho ser propagado. Faz a obra ser propagada, as mensagens serem propagadas, porque vocês precisam entender o que está acontecendo para que vocês possam se blindar. Blindar. Porque vocês não estão vendo o que está ao derredor de vocês, porque é invisível aos seus olhos. E eles têm esse trunfo, o da invisibilidade e o da incredulidade humana, porque o que eles não veem, os encarnados não veem, eles não acreditam. E isso faz eles vibrarem de alegria, porque não acreditam. Até aqueles que dizem que acreditam têm dúvidas. Até aqueles que dizem que acreditam têm dúvidas. Será mesmo? Ele fala com ele mesmo sozinho. Eu acredito, mas será mesmo que existe? Porque eu nunca vi. Os médiuns estão aqui para isso. Eles já viram. O Pedro vê o tempo inteiro. Mas Ele passa para vocês. E ele vai ver muito mais no decorrer do tempo. E os médiuns daqui também vão ver muito mais. E os médiuns de outros locais também vão ver muito mais. Porque vocês precisam estar unidos. Porque eles sabem o que vai acontecer no futuro com relação a algumas casas. Existem algumas casas espirituais que vai chegar um momento que está próximo que não vai ter espaço na rua de tanta gente que vai ter na rua querendo entrar nessas casas. Mas não é para fazer o mal, é para o bem. Porque vai acontecer algumas coisas fortes dentro dessas casas com os médios, que vai chamar a atenção das pessoas, e as pessoas vão encher as ruas querendo entrar nessas casas. E os das trevas não querem isso. Porque Deus, ele sabe como chamar a atenção da humanidade. Sabe com o quê? Com fenômenos. Isso chama muita atenção. Porque só falar não adianta. São incrédulos. Então é necessário que aconteçam fenômenos para poder acreditarem. E Deus vai fazer isso. Não é através de um, só dois ou três, é através de muitos. A mediunidade de muitos vai se aflorar mais, vai intensificar. A mediunidade e a paranormalidade vai aumentar e vai chamar a atenção das pessoas. Parecido que aconteceu com Chico, não? Não podemos dizer exatamente como será, porque muita coisa que vai acontecer nunca aconteceu, é diferente. Algumas são repetidas, outras são diferentes. Os próprios médios ficarão atordoados um pouco porque eles nunca viram aquelas faculdades. No próprio Livro dos Médiuns diz que existem outras faculdades mediúnicas que não foram inseridas no Livro dos Médiuns. Aí eu pergunto para vocês, isso está no Livro dos Médiuns. Então, quando a gente diz que o Livro dos Médiuns precisa ser atualizado, nós estamos errados ou nós estamos certos? Estamos certos, ele precisa ser atualizado. Porque no próprio Livro dos Médiuns diz que existem outras faculdades mediúnicas que eles não colocaram ali. O próprio Kardec diz. Então, nós não estamos querendo anular o que foi trazido no Livro dos Médiuns. O que está lá está certo. Não estamos tirando. Está certo. Mas existe o que nós queremos dizer é que precisa ser atualizado, ampliar, porque tem mais. Exatamente. Precisa ampliar. E outra coisa... Sim, Maria Padilha das Almas. Mas tem outra coisa. O que está sendo lido precisa ler com uma mente mais aberta, porque o que está sendo lido está sendo estudado com uma mente totalmente fechada e doutrinária, com uma visão estreita do que está escrito ali. Não se expande o que está escrito ali. Porque aquele que é dotado da faculdade da intuição pura, que tem conexão direta com Deus, com certeza outras explicações virão relacionadas ao que está ali, mas que não está escrito ali. É por isso que nós estamos trazendo devagar e nós estamos intuindo o Pedro para ir um pouco mais devagar na mente dele, porque a mente dele corre muito rápido. E isso está atrapalhando um pouco ele em determinadas situações, quando ele está estudando, quando ele está em comunicação conosco. E também a vontade dele de passar para vocês tudo e ele acaba se embaralhando. Fala. Você nos trouxe a informação que as trevas usam equipamentos, dispositivos... Sim, artefatos. Influenciam. Como a luz combate isso? Existem artefatos? Sim, existem os artefatos da luz. Nós temos os nossos aparelhos, temos os nossos veículos, temos os nossos conhecimentos magísticos, nós temos a nossa força mental, nossa disciplina mental, a gente também estuda. Nós descemos lá e nós agimos como policiais. A gente chega como se estivesse com um mandado de prisão, sai levando, prendendo todo mundo, nós tomamos tudo e levamos todos os aparelhos. Nós agimos como policiais. Nós investigamos também. Nós chegamos também lá invisíveis, nós gravamos tudo. Nós temos gravadores de voz, temos filmadoras, filmamos tudo, tiramos fotos, nós gravamos tudo, temos gravadores. Nós chegamos, eles não nos enxergam, porque nós relaxamos o nosso padrão vibratório. Ou nós elevamos o nosso padrão vibratório. Mas a luz, ela tem artefatos que emitem ondas também? Temos. Artefatos que emitem ondas. Nós emitimos ondas para vocês com ondas magnéticas de amor, mas não somos só nós. Existem mestres ascensionados, existem arcanjos, existem querubins que emanam essas ondas para vocês, mas vocês não... Não, vocês estão em outra frequência. Vocês não captam. Sim, vocês não captam. Nós mandamos o tempo inteiro. Nós mandamos frequência de amor para vocês, de paciência, de compreensão, de tranquilidade, de paz, mas vocês não captam porque vocês insistem em estar numa outra frequência vibratória. que não é essa, é uma mais baixa. Por isso nós pedimos para vocês elevarem a sua frequência, vocês vão captar com mais facilidade. Padilha, no caso das crianças, você do seu trabalho, você junta com o trabalho com essas crianças, porque eu tenho dois netos especiais. Isso quem vai falar é o outro que virá. Depois você faz essa pergunta. O outro que virá vai falar. Então, eu quero dizer para vocês que, para vocês ficarem o quê? Como combater isso? Enquanto a gente está desfazendo tudo, porque vai levar um tempo para a gente desfazer tudo. Essas ondas continuarão a ser emanadas até a gente desfazer tudo, leva um tempo, porque são muitos. Vocês terão muito trabalho aqui. Aquela batalha espiritual que vocês tiveram aqui foi só a primeira de muitas que vocês tiveram essa semana. Enquanto a gente não acaba com tudo lá embaixo, vocês terão que ser vigilantes com relação aos pensamentos que virão nas suas cabeças, nas suas mentes. E as emoções também. Desânimo, tristeza, falta de vontade de viver, perdeu o sentido da vida, vocês vão ter que retirar tudo isso. Vocês vão ter que resistir. Vocês terão que estar vigilantes com os pensamentos que vêm nas suas mentes. Vocês vão ter que ficar retirando os pensamentos negativos e substituir por pensamentos positivos e de entusiasmo, porque virá muita coisa para vocês desanimarem, para vocês esmorecerem, desistirem. Não é só orar, não. Não adianta você orar se o seu padrão vibratório está lá embaixo. Não adianta nada. Você tem que elevar a sua frequência vibratória. Tudo é frequência. Você tem que sentir. Se você não sentir o amor, a paz, a tolerância, a compreensão, a paz de espírito, o amor próprio, se você não sentir essas coisas, não tem oração que segure. O que adianta? Um demônio pode começar a fazer uma oração. Um espírito que é puro ódio, puro rancor, pura raiva, começa a fazer oração. Vai adiantar uma coisa essa oração? Não vai adiantar. Então você tem que mudar a sua frequência. Com as leituras edificantes, você faz meditação, faz a oração, mas não é só isso. Você lê, estuda. O estudo é ótimo para você evoluir. Você aplica o conhecimento do Evangelho em você. Assim você muda o seu padrão vibratório. Vocês terão que lutar contra essas ondas. No livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, né, se é fácil ou é difícil. Ele fala, o Espírito fala que é fácil, é só ter boa vontade. Isso já foi dito aqui, que é fácil. É só ter boa vontade e determinar, eu vou ser bom, eu vou ser amor, eu vou ser fraternidade, eu quero evoluir, e não tem espírito das trevas que vai impedir isso. É que nem quando vocês tentam vir para a casa espiritual e acontece um monte de coisa para vocês não virem. São eles, muitas das vezes, são eles que estão causando empecilhos para vocês não virem. Vocês batem o pé no chão, se liga com Deus e fala: eu exijo a presença de Deus agora porque eu quero evoluir. Fala com sinceridade. Diga: eu exijo a presença de Deus. Isso não é, você não está sendo metido, você está sendo audacioso, e Deus gosta dos audaciosos. Você não está sendo arrogante. Eu exijo a presença do Pai aqui agora e dos anjos do Senhor que me ajudem a ir lá, porque eu vou lá sim, porque eu quero evoluir, e Deus vai movimentar tudo a seu favor, porque o que ele mais quer é que você evolua. Você não está pedindo dinheiro, não está pedindo carro, não está pedindo iate, não está pedindo um apartamento lindo, ou um marido, ou uma esposa, não, você está pedindo evolução espiritual, ou seja, é um pedido sábio, você está pedindo evolução, e Deus ouve isso, principalmente se você fizer isso de coração, com sinceridade. Não adianta você falar isso e no fundo você não quer. É a última pergunta, fala. Os animais podem nos ajudar nessa... Os animais podem ajudar bastante. Sim, a companhia dos animais podem ajudar bastante. Os animais, principalmente gatos. Sim, principalmente gatos, que são guardiões de portais. Entendeu isso? Então, esse é o conselho para vocês. Nós estamos trazendo isso porque é de extrema importância, porque isso está acontecendo. Então, nós estamos trazendo essa informação para vocês lutarem contra os pensamentos negativos que começarão a vir, já estão vindo na mente de muitos. Estamos entendidos? Vamos fazer isso? Vamos desmantelar a organização das trevas? Sim, Então, vocês que são fortes, vocês têm muito mais força do que vocês imaginam, tudo bem? Vocês são muito mais fortes do que vocês imaginam. Se vocês soubessem o tamanho da força de vocês, vocês conseguiriam muitas coisas. E eles sabem disso, que vocês têm força. Mas eles colocam na sua cabeça de vocês, dizendo que vocês são fracos. E vocês aceitam o que eles colocam na cabeça de vocês. Vocês aceitam. Vocês abaixam a cabeça para eles. Vai abaixar a cabeça para diabo? Então é isso. Bons pensamentos, pensamentos de amor, de compreensão, não revidem nada, não revidem, porque revidar ataques é se rebaixar a eles, ao mesmo nível deles. Não. Façam com sabedoria. Façam com sabedoria. Façam as coisas com sabedoria. E, às vezes, o silêncio. Porque o silêncio, em muitas situações, é a melhor arma. Isso amarra a mão deles. Eles não conseguem fazer nada. Você ficou no silêncio? Eles não conseguem fazer nada. Você tem uma bola de tênis. Joga na parede, ela com força, ela volta, não é? Para de jogar ela na parede. Ela vai voltar? Não, ela vai continuar na sua mão. Quando você joga a bola, ela volta, é o revide. Ela vai voltar para você. Você não revida, ela não volta. Tudo bem? Eu vou ficar por aqui, porque tem outros para vir. Tem outros médios aqui que precisam falar. Temos muito trabalho a fazer hoje. Que fiquem todos na paz de Deus. Laroyer Exu.